começou num copo de cachaça. Eu e esse sentimento que não passa. Na frente do paredão chorando, eu caí no chão. Ninguém tá entendendo o meu jeito de sofrer. O que eu estou sentindo, ninguém não vai entender. Só quem já amou de verdade sabe o que eu tô sentindo. Fico desprevenido, foi pau na muleira. Não aguentei quando chegou na parte do refrão. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. É essa música que quando toca pisa no meu coração. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. É essa música que quando toca pisa no meu coração. Amigo, por favor, desliga o paredão. Portal do Arrocha. Ninguém tá entendendo o meu jeito de sofrer. O que eu estou sentindo, ninguém não vai entender. Só quem já amou de verdade sabe o que eu tô sentindo. Desprevenido, foi pau na muleira. Não aguentei quando chegou na parte do refrão. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. É essa música que quando toca pisa no meu coração. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. Essa música que quando toca pisa no meu coração. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. É essa música que quando toca pisa no meu coração. Não é loucura, não. Não é cachaça, não. Essa música que quando toca pisa no meu coração. Amigo, por favor, desliga o paredão.